Azul 4065, decola 12, controle 119, decimal 8. Tá 98, uma boa tarde, bom trabalho, bom final de semana. Muito obrigado, igualmente. Tchau. Volume 648, pista livre autorizado, pouso, vento 110 graus, 14 nós. Ajuste 10, 14. Volume 781, após a passagem do 737 na curta final ali, mantém pista no zero. Após a passagem. O azul 4065. Índia Juliette, autorizado Cairo, no meu pé, decola 97 direita, corredor axé, controle 119, decimal 8, transponder 0160. Frequência livre para coordenação do setor, no atraso de conhecimento e controle, Índia November Alpha. Após, me chama para regresso, Índia November Alpha. 18 e meia. Turim de Juliette, boa tarde, autorizado acionamento e reporte para o táxi. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Mike Serra Golf. Pista à vista, está no lock do Xané 6326. Xané 6326, complete LS, chame a torre, 118, decimal 62, é bom pouso. Valeu, obrigado, 386, o Xané 6326. No 5, ao livrar direito, no 21, no decimal 9. A direita, 1219, no 648. O Xané 6326 na final visual. Complete aproximação, informarei pista livre, 737, da Gol para iniciar a corrida de decolagem. Vento é de 110 graus. 129, ajuste no 04. Agradeço, aguardando. 6326 hoje. Ouro 781, pista livre, autorizada a decolagem. Vento 110 graus, 129. Vento autorizado, decolagem, por Gol 781, da cabeceira 10. Mike Serra Golf, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Ciente, 2050 copiado, Romeu até o Oscar, reporte Conde. Condor 21, desce 2000, autorizada final do ILS X-Way para a pista 10, reporte localizador. 2000, livre X-Way, reportarei Condor. Boa. Condor Salvador, boa tarde, ao Gol no 781. Confirme. O Gol 1781. Agora sim, copiei. Boa tarde. Contato radar na decolagem, só 360, saída da EL. Gol 1781. Na saída da EL, Gol 1781. Salvador, é o Pantanal 4790, 5 da Quebec, passando 1970. 4710, boa tarde, assim a identificação dessa 2000 pés na proa de ITAP da presente, ajustado 1014. Dessa 2000 ITAP 1014, 4710. Mike Serra Golf, fique atento à esteira e turbulência aeronave cruzando o Weston no 7. Quando pronto, tem autorizado a sua decolagem. Vento 1, centena 1 no 2 nós, ajuste no 0 no 4. Mike Serra Golf. Torre 183 ao Condor 21, obrigado. 18612, boa tarde. Opa, 186, boa tarde. Salvador. Boa tarde, o Condor 21. Condor 21, boa tarde, número 1 agora para pouso em forma de pista livre, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, ajuste no 0 no 4. Aguarda na pista livre no 0 no 4, Condor. Condor 21, só confirmando após o pouso, prossegue para o fato de autoridade, confere? Exato. Ok. Oxenair 6326 no solo 19, vou livrar direito no 21 no décimo 9. 219. Mike Serra Golf decola aos 19, controle 19, décimo 8. 198, Mike Serra Golf. Condor 21, pista livre autorizado pouso, pista no 0, vento 1 centena, 129, ajuste no 0 no 4. Condor 21. Livre pouso na pista 10, Condor 21. Pode ir. Poderia coordenar com o centro ao nível final uma centena? Só mantém uma centena, Mike Serra Golf, toda cumprindo todas as restrições da saída, ok? Ok. Roberto, 032, boa tarde, assim a identificação desse é o 050, vigilância, chegada maré. Foi na proa de ITAP. O 4065 da Azul já pode chamar o centro Recife? Em 1251, secundário no 3325, bom voo Azul 4065. 251, secundária? 1335. 3325, obrigado, boa tarde. Boa. Torre, só para informação para as próximas aeronaves, o Condor 21 reporta que logo perto do marcador externo, um pouquinho depois, tinha um urubus ali bem na reta mesmo. Ah, tá ok, a gente vai informar para as aeronaves aqui, tá, a gente colocou aqui já no informação aqui, mas de qualquer forma a gente vai alertar as aeronaves aí na final, grato pela informação. Tá ok, é na hora mesmo que pega a rampa ali, 10 segundos após logo já tá assim. Bem próximo ao externo mesmo, não é isso? Exato, ali mesmo. Tá ok, obrigado pela informação. Desça 0620, vigilância e chegada maré. Chegada a maré, descendo ao 060, Oxenair 63 no 4. Corrigindo 8, decimal 6, 718. Condor 21, solo aos 22, Se desejar, pode fazer o backtrack e prosseguir o táxi pela pista. Não tem ninguém para pouso, para decolagem nos próximos minutos, não, ok? Pode fazer o backtrack e prosseguir via pista por parte de autoridades. Ok, excelente. A gente vai fazer o backtrack aqui, vai ligar na parte de autoridades. Positivo. Voo 781, no chame Recife 1251, alternando 33251, voo. 1251, alternando 33251. Mike Serra Golf, controle copiou, mantenha 040, restrito aguarde para prosseguir na subida, mantendo o perfil da saída agora, ok? Restrito a 040, Mike Serra Golf. Dois, boa tarde, assim a identificação desse ao 070. Vigilância, chegada à maré, sou indicado no momento. Gente, se eu sair com o número 4 na aproximação, está seguindo o tráfego com sua posição de 1 hora 14 milhas, mesmo rumo, está com 285 de ground, reduza para a mínima limpa, 3192. De ground speed, o tipo é um Airbus 320. Serviço radar encerrado, 55 milhas do oeste de Salvador. Mantenha 120, chame controle ideal, 120 decimal 1 no bom voo. Golf, Mike Echo, prossiga. Report táxi. Desça, mantenha-se 500 pés, o Mike Golf, Mike Echo, 500 pés em condições visuais, se tiver condição da presente na proa do farol da barra, reporte na vertical do farol da barra, o Golf, Mike Echo. Tá ok. Tá tráfego, curva esquerda, proa 210, esquerda, proa 210, vai voar 10 milhas nessa proa, falhando as comunicações, reassume na proa do destino, Mike Serra Golf. Proa 210, Mike Serra Golf, por 10 milhas. Paranal 4710, informação de tráfego, sua posição de 1 hora 10 milhas, rumo sul, mantendo 4 mil pés, um Cirrus 22. Já, eu tenho o tráfego de esquerda, porém não é visto ainda o 4710. Mantenha o perfil, o tráfego não interfere na sua aproximação, está autorizado ILS X-Ray, Pantanal 4710. 4710, agora prodígio. Meia, boa tarde, acione a identificação, desça ao 080. Vigilância, chegada maré. Vou coletar o Maxergo está visual com tráfego, posso mesmo anti-cast nas minhas às 2 horas. Quando possível já retomar para todo o continente, o monomotor aqui afastando para o litoral. Ok, qual a proa ideal para o destino, Mike Serra Golf? A proa, não a radial. Seria 300 inicialmente, se possível. Ok, mantendo ainda 040, curva à direita, na proa do destino, resto da navegação, Mike Serra Golf. Mantendo a curva, inicia a curva para a proa do destino, Mike Serra Golf. O azul 4032, formação de tráfego, posição de 1 hora, 3 milhas, rumo sul. Mantendo 040, Serra Romeu 22. Desça ao 050, azul 4032. Ok, vai descer para 050, 4032. Para o táxi, confirme. Romeu Fox Lima, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Romeu até o Oscar, serviço radar encerrado. Mantendo 095, 65 milhas no nordeste de Salvador. Chama o controle Caju, 1203, bom voo. Bom, Recife, Salvador. Muito boa tarde, boa noite, 07. Cliente da informação, Romeu. 807, boa tarde. Assina a identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom. Ajuste 1014. 4014, chegada bom. Ligou 1807. Certo, Romeu Fox. Confirma? Romeu Fox, que dá pronto para guerra. Trisado em graça de decolagem, vento 1 no 0 graus, 1-2-9, Romeu Fox, Lima. Autorizando o ILS, o 4710? Autorizado, afinal do ILS é que foi para a pista 10, reporte estabilizado, Pantanal 4710. 4710. Eu sigo pro Paulo. Transponda 01-24. Não tem nada no meu sistema, qual é o horário? Pode descer para 2.4032? Se eu tenho um traço sua posição agora de 9 horas a menos de 1,5 milha, mantenha o 050 abaixo para prosseguir, 4032. 050 vai manter então. Romeu Fox Lima, só da classe 19, controle Lima, 9.8, mal gol. 19.8, boa tarde. 5.432, DS2000, autorizado a final do ILS, é que foi para a pista 10. Ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado, localizador. Ok, DS para 2000, vai chamar. O Pantanal 47 no 0, torre 1.8612, é bom pouso. 18.6, obrigado, boa tarde. Mike Serra Golf, sobe uma centena. Autorizado uma centena. Xané 63, 1-4, desce 050. 050, 63, 1-4. Controle instalador, Papá Romeu, Romeu Fox Lima, decolou na sua escuta. Tá no, passou através do farol de Itapuã, tá batendo 500 ali no liberal. Romeu Fox Lima, 500 pés, corredor axé, reposte vertical do farol da barra. Reposta, vertical do farol da barra, Romeu Fox. Tenta tráfego, helicóptero na mesma altitude, sentido oposto, tá cruzando a Bahia, ok? Você está atento, você vai. Vai ficar atento. Tá 3192, autorizado até 0620. 0060, vamos pegar 110, mano. Ciente, muito grato. 3155, autorizado Guarulhos, 300, via Perusk 50. Decola pista 1-0, direita da El Leda Bidef. Controle 119.8, transponder 5073. 2, na proa de TAP da presente. Decola da 1-0, concorra à direita, saída da El Leda Bidef. Controle 198, aciona 5073, na 3155. O Golf estima a mudança de regra, 35 milhas antes de destino, está estimado a localidade, é o Zona 8.30. Ok, então, mudança de regra, 35 milhas para o pouso, e pouso no 8.30, Mike Serra Golf, reporte nivelado, uma centena. Reporta na centena, Mike Serra Golf. Xalé 63, no 4, sem restrições, desça 2 mil pés, ajuste 1014. 2 mil pés, 63, no 4. Ô Torre, o 4790, duro botão, agora 3 milhas da cabeceira. Ah, tá ok, obrigado. 3,96 da Gol. Quip, toca RMG Serra, November, Mike Eco. Controle 119.8, aciona 0151, confirmando levou o local. Tchau, Fita Joeste, eu confirmo. Vai ser só sobrevoo sobre Valença? Seguinte, ó, salamento táxi, torre 1 no 8.62. Decolagem pista no 7, vento 1 no 0 grau, 1 no 2 laço. Tive duas chacadas no rádio, que a produção tá muito ruim, por vezes fica muito baixo e um forte chiado, fica difícil de compreender. Juliette de Azul, copiou? Melhorou um pouquinho, mas continua um forte chiado. Estabilizado e avistando, Azul 4032. Complete LS com a torre, 1986, bom pouso, Azul 4032. 26, obrigado, boa tarde. Autorizado o acionamento e aporte para o táxi, Alfa Vitor Júlio. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4032. Vai passar Sintra, abaixo e trabalhar. Azul 4032, uma boa tarde, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, ajuste no 0 no 4. Fique atento que aproximadamente a 3 milhas da cabeceira do zero existe uma grande concentração de pássaros, no caso urubu. Ok, grato pela informação, na sua escuta para a pista livre, 4032. Patanal 4710, solo 34 para prosseguir no táxi 1 no 2, 1 no 9. 219, obrigado, boa tarde. Boa. E mantém, Júlio. Golf Mike Echo, tráfego 12 horas, 3 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, um Alfa Terra 50, o senhor tem visual? Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette 1-0, obrigado. 2 tem autorizado pouso, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nosso. Livre pouso na 1-0, 4-0-3-2. De Salvador para Cairo Lourenço, decolou da 17, curva direita, autoriza a voar direto, Cairo. Direto Cairo, mantendo 1.000 pés inicialmente, Juliette de Azulô. Manterá 1.000 pés inicialmente, Azulô. Juliette de Azulô, acione o código 0162. Acionado 0162. Alfa Romeo até o Oscar Tango, Belo Horizonte, nível 400, autorizado, decolando no 7 direita, via corrigindo, via Perisque 58, saída da El, Leda, Sagaz. Controle 1198, transponder 5023. Belo Horizonte, nível 400, saída pela da El, Leda, uniforme 58, no transponder 5023. 1862, controle 198, o hotel descartando, 3 a bordo, pátio 3 para cima. 03 a bordo no pátio 3, vai decolar de qual pista? Da 1-0. Afirmativo, então, corrigindo, vai decolar da 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, Sagar. Da El, Leda, Sagar, 1-0 com curva direita, até o canal. Sim, já estou descartando, chama pro. Tá ali, tá pronto o funcionamento? Pronto para acionar. Livre acionamento, já para o táxi. Tá parado. Solo 131 no 55 para o puxo de acionamento no 07. 31-5507, coordenando com a equipe do solo. Pausa passagem do Airbus na Pantanal, retaguarda, está autorizado chamar. Após o Airbus Pantanal, livre o puxo de acionamento, 131 de frente. Chega. Está autorizado, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nó de olho. Azul 4032 no solo aos 37, a livrar direito 121 decimal 9. 121 no 4032. Avistou mesmo? São as 3 milhas e existiu o espaço aí, né? Negativo. Sim. 4014, igual no 396. Prossiga. Ok, primeira coisa, tem um tráfego a 1000 pés, 12 horas em sentido oposto, um Papa Alfa 34. O senhor deve cruzar com esse tráfego mais alguns minutos. Mantendo a linha do litoral, o senhor vai ver à sua esquerda uma grande área verde e uma represa ao fundo, próxima à avenida paralela. Eu quero que o senhor me informe quando estiver passando essa referência visual, pode ser? No 0 graus, 1-2 nós, ajuste no 0-4. Autorizado o posto no 063, 04. Salvador, está passando Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, mantém as condições visuais no 1000 pés, corredor a chefe. 1000 pés a chefe, Júlio. Gol no 807. Prossiga, gol no 807. Para o custo localizador, curva à direita. Na proa 175, vai interceptar na 175. Mantenha 3000 pés, aguarde para prosseguir na descida. Afirmativo, direita 175, descendo para 3000 pés. Gol no 807. O gol no 396 intercepta nessa proa? Afirmativo. Ok, está autorizado, interceptar, descendo agora 3000, gol no 396. Reporte estabilizado. Ok, desce 3000 e intercepta nessa proa. Gol no 396, vai reportar estabilizado. Autorizador, 3192, complete ele, a chama torre, 1186, bom posto. 186, obrigado, seu mãe. Ô Solo, o 4710, confirme o bloco 10? Pantanal 4710? É o box 10? Afirmativo. 4710? Afirmativo, box 10. Ok. O azul 4732. Mantenha a posição de Juliette, seu tráfego está puxando 07, está impedindo essa entrada. Mantenha a posição 4732. Prossegue autorizada a aproximação na 396. Estabilizado, LS, gol no 807. Ok, o TAM 3192, chame torre, 1186, bom pouso. Gol 1807, desça 2000, complete LS, chame a torre, 1186, bom pouso. 2612, 1807. Pessoal, tá 4-1-2-1-2-9 para prosseguir no táxi. 219 para prosseguir no táxi, eu chamei 63, não. Sim, está realmente próximo, bem próximo à parte do açude. Está avistando o cabo Golfo Maquieco? Afirma, visual com plano alogacional da 1-0. Ok, está em grande circuito de tráfego, chama a torre, 1-1-8-6. Entra o tráfego, está passando à sua direita agora, mantendo no meio pé, o Papa Alfa 3-2. Golfo Maquieco, bom posto. Tráfego transfere agora, 1-1-8-6, visual com Papa Alfa 3-4. Golfo Maquieco, está bem. Logo no 649, autorização Ilhéus. No 649, Ilhéus autorizado, nível. Confirmando com o nível 220 ou 240? É, pode ser o 220 para o 649. A 3, lá bem. Complete LS, chama a torre, 1-1-8-9-6-12, boa tarde, bom posto. Gol no 396. 18-6-12, ok. Então, aí, o Juliette se isolou. Está batendo 1000 pés, passando o trabalho de Veracruz. Vai bater 1000 pés até o São Paulo, solicita a presença livre para a coordenação. Livre, bom voo até o regresso. Juliette de Azulu. Azulu. Sim, tchau, próximo sinal. Negócio não. O hotel Oscar Tango na escuta? Hotel Oscar Tango na escuta. Corrigindo o táxi, vai ser via Pátio, Índia e Alfa. Pátio. Alfa para até o sucesso. Torre Salvador, muito boa tarde. Helicóptero Papa Romeo Golf Maquieco. Boa tarde, Papa Romeo Golf Maquieco. Confirme qual é o tipo de equipamento e qual parte que irá prosseguir. Intenção é Pátio 3, frente aos Correios. O equipamento é um Romeo 4-4, próximo agora está por visual com o dano na final da 1-0. Ok, gente, Papa Romeo Golfo Maquieco. Pode prosseguir pelo litoral, pelo setor sul da torre de